aí, meu tesouro perdido. Cachorro de Guatemi bem tratado. Chegou pra mim aqui que cê tá na menor, mas cê tá ligado que a família aqui não te abandona, certo? Vamos comigo ali no DHL, no rápido hoje. 8 horas, tô passando aí na sua, tudo certinho. Dá cesta básica pra encher a barriga da fema. Deus tá com nós, vai dar nada. Sonhando e vive a vida como um rapper vive. O céu é o limite, notórios big. No som pro clima fica mais tranquilo. Já aquelas periquinhas envolvido, puxa, prende e solta. O medo tá foda. Caminho sem volta, mas se der bom nós estorda. Sem novidade é igual viver de música. Na fé que um dia canta poesia acústica. Pro fim da escassez, pra larga de uma vez. Quebrado e crime é que nem vírus chinês. Tá todo mundo exposto e a vacina ninguém cria. São Paulo, aqui estou mais um dia. Papo de lucro, guerra só com o Estado. Que não suporta a vitória de favelado. Tem que ser bolt pra viver desse lado. E quem nasceu pra varejo nunca vai ser atacado. México, rap, México, droga, México. Raba, mamacita, que estou arriba. Viva lá, vida louca, vida. Viva lá, vida louca, vida. México, rap, México, droga, México. Raba, mamacita, que estou arriba. Viva lá, vida louca, vida. Viva lá, vida louca, vida. 10 pras 10, 10 peça dá 10 mil. Ou 10 anos de cadeia aqui no Brasil. Se pá que era melhor ter feito um clipe de fuzil. Vai estourar no YouTube com 10 milhões de views. Nada contra, progresso pra quem trampa. Mas uma mar no clipe é menos um menor na boca. Falando pra gerente, faço arte, conta as notas. Flow de Deus, escreve certo pela linha torta. Na bota vem toda barca que passa. Independente de pôr ou não a mão na massa. E quando a imagem do cruzeiro resplandece, só quem é de lá sabe o que acontece. Porta-mala cheio, quero ver descarregar. Malandro é o gato, quero ver no gelar. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Hoje tem show e é melhor nem pensar. México, rap, México, droga, México. Raba, mamacita, que estou arriba. Viva lá, vida louca, vida. Viva lá, vida louca, vida. México, rap, México, droga, México. Raba, mamacita, que estou arriba. Viva lá, vida louca, vida. Viva lá, vida louca, vida. A polícia militar invadiu esta manhã uma casa na zona norte de São Paulo. A denúncia era de que o local serviria como depósito de armas de fogo e drogas ilícitas. A operação, no entanto, encontrou a casa vazia.